Nós temos defendido que estas escolas do primeiro ciclo e os jardins de pré-escolar, até um número mínimo, nós fazemos a defesa de eles estarem integrados e de não serem deslocados os nossos alunos naquela política economicista de centralização, porque estas aldeias, quando têm alunos, ainda têm vida. Quando elas deixam de ter, e depois há uma série de consequências que advêm desse fecho, de antigamente de se terem fechado escolas do primeiro ciclo com menos, havia uma lei com menos 16 alunos, e o que aconteceu foi dramático, porque depois as pessoas deslocam-se mais próximas na aquisição da habitação e acontece que as aldeias acabaram por ficar muito abandonadas. E este simbolismo hoje de ser aqui ao Alvoque tem muito a ver com essa nossa ideia, que, e aqui está quase no limiar, é que qualquer escola ou jardim de infância com menos de 5 alunos deixa de ter condições razoáveis, por causa também da parte económica, mas para existir. E hoje Alvoque ainda temos aqui alguma situação, e essa era darmos esse sinal às nossas aldeias que nós queremos é que estes jardins voltem a ter 10, 15, 20 pessoas, como acontece, e como temos aí um caso muito, muito, muito sintomático, que é o caso de Lourosa, que há um conjunto de anos que não tem um número de alunos tão elevado. Como vocês sabem, Portugal foi notícia esta semana que perdeu 2 milhões de alunos nestes últimos 10 anos. Isto é dramático em termos de demografia, em termos de futuro, em termos sobretudo de futuro. Oliveira do Hospital tem-se mantido mais ou menos estável. Este ano foi dos últimos 10 anos que perdeu o menor número de alunos, isso para nós é para nos registar.